proezas entre nós. Realiza teus milagres, nos traz o impossível. Mas não posso esquecer dos mínimos detalhes que movem o teu coração. Oh, vem me ensinar uma canção que toca no teu coração. Santidade da adoração, que eu tenha um coração humilde, que eu tenha um coração sincero, que eu tenha a vida no altar, com lábios santos pra adorar. E o céu irá se abrir, e o milagre acontecer, tuas proezas sobre mim, detalhes que cantar juntos. Vamos fazer essa oração. Diga: faz proezas em nós, Senhor. Faz proezas entre nós. Realiza teus milagres, nos traz o impossível. Mas não posso esquecer dos mínimos detalhes que movem o teu coração. Vem me ensinar uma canção que toca no teu coração. Mostra-me o caminho da santidade.